cima da carroça, fazendo saltar a tampa do caixão. Descobrem o corpo do conde, magnificamente vestido. Por detrás de vozes, o castelo imponente destaca-se sobre o vermelho céu. Destaca-se sobre o vermelho do céu.